Que som é esse? Que som é esse? Rasga os céus de norte a sul, de leste a oeste, em toda a terra. Você pode ouvir esse som sem parar. Inconfundível, incomparável, organizado, inabalável. Yeah.